Esquece vocês, adora. Sim, eu sou o teu Deus, não a sua dor. A sua dor não é o seu Deus, seu sentimento não é o seu Deus. E quando você fala tanto sobre isso, você acredita mais nela do que no poder que eu tenho sobre você. Então a palavra que eu tenho para te dizer é que você seja forte.